Caralho, Catonha, aí? Você acompanha aquelas ideias lá que o parceiro mandou, irmão? Caralho, irmão, eu vi sim, mano. Mas qual que é das ideias? Ah, não sei, cuzão. Vamos aí, vou procurar saber qual que é as ideias, tio. Vamos ser procurados nessa fita aí. Mais um passageiro guerreiro mandando a mensagem. Sem maquiagem, direto pra comunidade. Deus está te esperando. Quero ver sua família sorrindo e não chorando. Se tiver, aposente o cano. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Então me diz. Na vida a gente somos todos só. E um, chegando mais um só. Estilo bandidão não, é cachorrão, minha voz sem diferença. Não tive recompensa, maldade que aumenta. Não se arrependa, se arrebenta. Então vai, luz, sol, estrela, céu. Noite, morte, favela, castelo do réu. Seda, fumaça, rolê, farinha, uísque. Quer pra você fumar mais, cheira mais, bebe muito mais. Vai chegar onde é capaz de chegar, em algum lugar que não queria chegar. Não mosca na linha do trem, passa por cima e estraçalha também. Pode vir que tem, clique, clique, bem. Não mosca na linha do trem, passa por cima e estraçalha também. Pode vir que tem, clique, clique, bem. De cabeça erguida, sem rastro na pista. Deus é o condutor, é ele quem me guia. Veja bem, doidão, traído fica na mão. Sem apoio da favela, desprezado no mundão. Ziquezira, parceiro que nada. De miliano deu várias mancadas. É assim, só se for que se... é assim, só se for que se... País tropical, céu azul. Mais um do Capão, cachorrão, zona sul. Deus é amor, assim vou que vou. Na picadilha, aqui eu estou. Vou por aqui, sei pra onde ir. O caminho certo, trutão, é bom seguir. Porque o mundo é louco, a vida é louca. Se liga, moleque, que a bruxa tá solta. Trutão, trutão, o mundo é louco. Tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo que é louco. Trutão, trutão, o mundo é louco. Tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo que é louco. Trutão, o mundo é louco. Tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo que é louco. Trutão, o mundo é louco. Tem mano bem mais louco. Se cê pensar bem, o mundo que é louco.